Oi! Oi! Oi! Ah! Vai! Vai! Manda te tomar no... DJ Daniel. Vídeos. De São Francisco. Minas Gerais. O bailão uma uva, sabe que vai rolar. Pumba lá pumba, sabe que vai rolar. Pumba lá pumba. Pumba lá pumba, tu pumba lá pumba, sabe que vai rolar. Tu pumba lá pumba, pumba lá pumba, pumba lá pumba, sabe que vai rolar. Tu pumba lá pumba, pumba lá pumba, tu pumba lá pumba, sabe que vai rolar. Tu pumba lá pumba, sabe que vai rolar. Pumba lá pumba, sabe que vai rolar. Minha buceta, fode. Sabe que vai rolar, pumba lá pumba. Fode a minha buceta, sabe que vai rolar. Rato na matata, tipo timão e pumba. Rato na matata, tipo timão e pumba. Pumba lá pumba, pau batendo na chota. Pau batendo na bunda, impacto fortão. Baile gostosinho, igrejinha toma uva. Baile gostosinho, o bailão uma uva. Sabe que vai rolar, pumba lá pumba. Sabe que vai rolar, pumba lá pumba. Pumba lá pumba, pumba lá pumba. Sabe que vai rolar, pumba lá pumba. Pumba lá pumba, pumba lá pumba. Sabe que vai rolar, pumba lá pumba. Minha pumba lá pumba, pumba lá pumba, fode. Sabe que vai rolar. Pumba lá pumba, sabe que vai rolar. Minha pumba lá pumba, sabe que pumba lá pumba. Rato na matata, tipo timão e pumba. Rato na matata, tipo timão e pumba. Pumba lá pumba, pau batendo na chota. Pau batendo na bunda, impacto fortão.